Delta 3601, pronto para o táxi com 92 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Delta 3601, tem táxi aprovado via 4, Índia e Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 020. Chame para o decolagem no ponto de espera pistão 0, Delta 3601. 1020, autorizado o táxi via 41, Índia e Alfa, ponto de espera chamando a frente. Delta 3601, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 170 graus, são 09 nós. Delta autorizado, alinhar e decolar. Decolado 156, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. 1208, obrigado, bom dia, 3601. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altar 3601, decolado na 6, escuta. 3601, bom dia, contato radar, por 360, após 2000, Andoleda. Após 2000, Andoleda, 3601, subindo 360. Batango Whisky, Yankee Tango, chame Recife, 1251. Recife, 1251, Recife, 3601, chame Recife, 125 Ono. 125 Ono, 3601, bom dia. Bom dia.